Alvorada, da 91, desça para o indivíduo 060 e ajuste na 016. Autorizado a decolar na pista 10, vento de 120 graus, 1 norte, legal para 0 no meio. Alcanaia 9450, controle restrição de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste na 016. A Whisky Juliet Bravo, decolado aos 4.0, chama agora o controle de Salvador na frequência 120, destino 8, bom voo. 208, obrigado. Patapata Leste Bravo, com a Papa Rabasco, botada no nível de voo 430, voo direto Leda. Direto Leda. Atacante de lance sebastino para o Fuga. Bravo, 1964.